troca de espera. Canta todo mundo, mas sempre fica na mão. Yeah, yeah. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Bicho da cuca, coisa maluca, solta mancada, não é de nada. Chato nele é apelido, acho que ele é doido varrido. Canta todo mundo, mas sempre fica na mão. Yeah, yeah. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Ficou lelé, bicho do pé. Moringa quente espanta a gente. Ele é um manjado paquera, sempre está na boca de espera. Canta todo mundo, mas sempre fica na mão. Yeah, yeah. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão. Goiabão, goiabão, goiabão.